Deus não quer que desistamos de nosso gênio, mas nos diz que, se queremos ser felizes, precisamos controlar o nosso gênio e canalizá-lo para coisas úteis e edificantes. Deus não pode usar tão bem uma pessoa de gênio descontrolado como pode usar uma pessoa que sujeita o seu gênio. Existem muitos crentes professos que jamais se enervam ou nunca se entusiasmam por nada, não verberam a injustiça, nem combatem a corrupção das elites, nem o comércio pagão e ganancioso que explora o corpo e a alma de criaturas humanas. Você tem um ego, a consciência de ser um indivíduo. Sim. Você o tem. Mas isso não quer dizer que você se deve adorar e servir a si mesmo, nem pensar só e sempre em si mesmo, nem viver inteiramente para si. O senso comum diz que você será um infeliz se seguir esse caminho. Deus está infinitamente mais interessado por sua felicidade do que você pensa. Ele diz: negue-se a si mesmo e siga-me. Há muitas pessoas hoje que vivem em sanatórios de alienados, porque faziam uma ideia muito elevada de si mesmas, e que pensavam demasiado em si mesmas, deixando de pensar em Deus e nos seus semelhantes. Hipocondríacos que viviam dia a dia ansiosos em demasia por sua saúde, e que por isso mesmo nunca se sentiam com boa saúde. Você tem uma língua e voz. Tais instrumentos podem ser usados para destruir e também para construir. Você pode usar sua língua para mentir, caluniar, irritar, censurar, aborrecer e brigar. Mas pode também colocá-la ao serviço de Deus, deixar que seja dirigida pelo Espírito de Deus, e fazer dela um instrumento de bênção e louvor. A versão do século 20, da passagem de Tiago 3:3, diz o seguinte: ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Assim também, quando submetemos a nossa vida ao controle e exigências de Cristo, toda a nossa natureza indomesticada é dirigida por Ele. Então nos tornamos mansos, dóceis e preparados para o serviço do Senhor. Quarto. Mansidão implica indulgência. Indulgência é vocábulo que quase desapareceu de nosso vocabulário. Significa abster-se de condenar os outros, recusar julgar as ações e os motivos dos que nos cercam. A Bíblia diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios 4:2. Esta geração é pressurosa em aplicar a estocada mortal, mas vagarosa em socorrer com o óleo que cura. A crítica dura que você faz de outros e a apreciação injusta dos que o cercam podem feri-los, mas ferem muito mais a você mesmo. A injusta condenação de outros tem o mesmo efeito do bumerangue, arma de arremesso dos indígenas australianos. Você atira suas acusações vingadoras com a esperança de aleijar os outros, mas eis que você acaba descobrindo que se feriu mais do que as pessoas visadas. Muitas pessoas vivem hoje solitárias, como num deserto, porque puseram à margem, com sua própria impertinência, os amigos de que tanto precisavam. Muitas esposas têm descoberto que ralhar ou censurar nunca vence seus maridos, e acaba muitas vezes em divórcio. Mansidão e tolerância são deveres para quem deseja viver em harmonia com a sociedade, e para todo aquele que quer viver bem com sua família. A Bíblia diz: que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas moderados, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Tito 3:2. Você não pode ser feliz magnificando ou exagerando as faltas de outros e diminuindo as virtudes deles. Esse é ótimo caminho para afugentar seus amigos, para expulsar de seu lar a felicidade e para se privar de um futuro róseo e auspicioso. Temos aqui a resposta cristã para todas as questiúnculas e atritos com a vizinhança, para as dificuldades familiares e para as querelas na comunidade em que vivemos. Suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses 3:13. Conhecemos a história de um velho diácono muito crente que, atormentado, aparentemente, além do que se pode suportar, pela continuada má vontade de um inimigo, publicamente jurou matá-lo. O inimigo ouviu falar das intenções dele e cinicamente esperou para ver o que o inofensivo e santo velho iria fazer. A verdade é que o velho diácono, ao invés de responder ao mal com o mal, buscava oportunidades para fazer o bem ao inimigo. A princípio isso divertia e incomodava um tanto ao inimigo, mas, quando por fim o diácono lhe prestou um serviço indubitavelmente sacrificial, arriscando a vida para tirar de um rio a mulher do inimigo que ia perecendo afogada, chegou ao fim o impasse que os separava. Muito bem, disse o inimigo, vejo que você cumpriu aquilo que jurou que faria. Você, de fato, me matou, ou melhor, matou o homem que eu era. Agora, que é que posso fazer por você? Este mundo de hoje ainda não se tornou impenetrável a qualquer ato fundamentalmente cristão. Este mundo precisa não é tanto mais de cristianismo e sim de mais cristãos que pratiquem realmente a tolerância e o perdão. E, por fim, Mansidão sugere paciência. Esta geração se distingue por seu nervosismo, impaciência e neuroses. Afligimo-nos quando não há razão para isso, e nossa apressada e agitada geração há produzido mais problemas e menos moralidade do que as anteriores, e, por isso, faz de todos nós verdadeiros feixes de nervos destemperados. A impaciência produziu nova messe de lares destroçados, milhões de úlceras e prepara terreno para outras guerras mundiais. Em nenhum outro setor de nossa vida tem ela produzido maiores danos do que no cenário doméstico. Esta pequena estrofe, muito conhecida, fala bem de estrago e ruína que ela tem levado a nossos lares. Bem engraçado foi o casamento deles. Casório singular que deu o que falar. A esposa agora passa o tempo a cozinhar e o esposo vive sempre e sempre cozinhando. Mas a Bíblia diz, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Tiago 1:4. Conheci uma senhora, cristã professa, que, embora boa crente em muitos respeitos, era muito impaciente. O pastor dela certa feita conversou com o marido dela acerca de sua alma, e o homem replicou: minha mulher é dona de casa muito boa, mas, se a religião faz a gente ser impaciente como ela é, não quero ter a religião que professa. Então, o pastor conversou francamente com a dita mulher, e com lágrimas e humildade ela confessou que de fato seu pecado era a impaciência. Passou-se algum tempo, e certa noite o marido voltava de uma piscaria e, sem o querer, bateu com a vara num vaso que a mulher estimava muitíssimo, o qual foi ao chão e se espatifou todo. Logo a mulher correu para a sala, atraída pelo barulho, e o marido ficou a esperar uma verdadeira tempestade, uma tirada de palavras candentes de sua nervosa esposa. Mas, nada disso se deu. A mulher, a sorrir, disse: ora, meu querido, não te apoquentes por isso. Acidentes assim acontecem em todos os lares. Não diremos muita coisa mais sobre isto. Basta dizer que, passadas umas poucas semanas, o marido daquela cristã se decidiu por Cristo e se tornou membro bem eficiente da igreja. O mundo crê que o cristianismo é coisa boa, mas não poucas vezes os cristãos têm deixado de adornar a doutrina, vivendo sem mansidão e sem paciência. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Somente os contritos, humildes, submissos e dependentes de Deus herdarão a terra de radiância, alegria e contentamento. Jesus disse a Saulo: dura coisa te a recalcitrar contra os aguilhões. Atos 26:14. Os aguilhões aqui referidos são as aguilhoadas que há no equipamento dos bois para controlá-los. São colocados ali não para ferir o boi, mas para torná-lo útil, para dirigir as energias dele a finalidades construtivas. Muitos de nós temos recalcitrado contra os aguilhões. A sua desavença ou atrito não tem sido tanto com os outros, como você pensa, e sim mais com você mesmo. Deus não quer que você viva a se rebelar de contínuo contra a vida, contra suas aparentes injustiças, contra seus erros e animosidade. Ele o convida a parar com esses fúteis esforços, abandonar os seus ressentimentos, a negar a sua vontade própria, e a praticar a gentileza e a paciência. Daí, você será feliz, e aqueles que convivem com você verão Cristo em você e serão levados ao Salvador. A mansidão não é virtude que você possa adquirir por você mesmo. Não é virtude que se adquire em colégios ou no laboratório científico. Não é virtude que se herda. É dom de Deus. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Mateus 11:29. Entre numa loja de artigos elétricos e veja a grande variedade de lindas e coloridas lâmpadas que há na vitrina. Você quase que pode ouvir cada uma delas dizendo: sei muito bem que sou uma lâmpada elétrica, mas, por que não posso brilhar como qualquer daquelas que estão ali iluminando a loja? A razão é muito simples: não está ligada à energia elétrica. Deus não faz acepção de pessoas. Você merece o seu quinhão de felicidade. Você tem a mesma capacidade para Deus que tem os seus semelhantes. Não fique, pois, e aí a lamentar sua má estrela ou seus fracassos na vida. Ligue-se à energia divina. Tome sobre si o jugo de Cristo, que encontrará descanso para a sua alma. Mas, não posso viver assim. Falharei certamente, na tentativa de me fazer cristão. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo. É o seu jugo, e você pode ficar descansado e certo de que ele carregará a parte mais pesada do fardo. Antes de deixar seus discípulos, Cristo lhes prometeu que lhes mandaria um consolador que os ajudaria nas provações, cuidados e tentações da vida. O vocábulo consolador significa o que ajuda ao longo do caminho. É o Espírito Santo, a poderosa terceira pessoa da Trindade. No instante em que você nasce de novo, ele passa a residir no seu coração. Você emocionalmente pode não sentir aí, Mas eis que aqui você precisa mais uma vez exercitar a fé. Creia nisso. Aceite isso como um fato de fé. Ele está no seu coração, para ajudá-lo a ser manso. Disse-nos que ele derrama o amor de Deus abundantemente em nosso coração. E produz o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a gentileza, a benignidade, a fé, a mansidão e a temperança. Gálatas 5, 22 e 23. Não nos é possível manufaturar esse fruto em nossa própria fábrica. Ele é sobrenaturalmente manufaturado pelo Espírito Santo que mora em nosso coração. Renda-se a Ele. Entregue-se a Ele. Deixe que Ele dirija a sua vida. Então, pela mansidão que você recebe dEle, você encontrará a felicidade pela fome e sede. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. S. Mateus 5:6. Santo Agostinho escreveu que dois verbos construíram dois impérios, o verbo ter e o verbo ser. O primeiro, o império das coisas, das possessões materiais e do poder. O segundo, o império do Espírito, das coisas que perduram. Esta quarta beatitude de Cristo expressa uma verdade central e crucial. Quando Jesus disse estas palavras, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, certamente as dirigiu à multidão que ouvia.